Mãozinha lá em cima, treme, treme, treme. Joga a mãozinha pro alto, vambora sim. O arrocha mais gostoso do Brasil. Eu queria agora ter um disco voador pra ir morar de vez em Marte. Não aguento mais, estou sofrendo mal de amor. Não quero morrer de infarte. Sei que a medicina não encontra solução pra me tirar dessa paixão. Tá doendo tudo, vai parar meu coração. E você sabe que eu tô mal, muito mal. E por mais que eu fuja pra longe, atravesse o universo pra te esquecer. As estrelas que brilham no céu têm a luz dos seus olhos, me lembra você. E por mais que eu fuja pra longe, atravesse o universo pra te esquecer. As estrelas que brilham no céu têm a luz dos seus olhos, me lembra você. Agora ter um disco voador pra ir morar de vez em Marte. Não aguento mais, estou sofrendo mal de amor. Não quero morrer de infarte. Sei que a medicina não encontra solução pra me tirar dessa paixão. Tá doendo tudo, vai parar meu coração. E você sabe que eu tô mal.